Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar com algumas dicas sobre a leitura de textos filosóficos. Então, em primeiro lugar, não existe um gênero literário fixo no qual as doutrinas filosóficas sejam expostas. Praticamente todos os gêneros foram usados. Alguns gêneros se tornaram célebres, como os Diálogos de Platão, a Suma Teológica e, mais recentemente, os tratados construídos em modo de demonstração geométrica, como a Ética de Spinoza. Também se utilizou muito, vamos dizer, o ensaio, né, as teses universitárias e assim por diante. De modo que você tem uma multiplicidade de linguagens que não permitem ser lidas todas da mesma maneira. Cada uma requer uma certa abordagem. Mas, se você tomar a produção filosófica dos últimos séculos, você vai encontrar alguns traços comuns. Então, em primeiro lugar, o filósofo se dirige eminentemente aos seus pares, quer dizer, um círculo acadêmico universitário. E ele utiliza uma linguagem que deve ser aceita por esse meio e no qual esse meio deve se reconhecer. Um traço preeminente dessa linguagem é justamente o seu caráter de obra coletiva, onde a experiência pessoal do qual surgiram as doutrinas é completamente escamoteada e você só vê o produto intelectual acabado. Raramente nós temos uma oportunidade, como no caso de René Descartes, de ter à disposição uma narrativa das experiências originárias de onde nasceram depois as suas doutrinas. Quando nós temos esse depoimento, no caso de Descartes é um depoimento bastante misterioso, enigmático, nós entendemos que, a partir dessas experiências, diferentes doutrinas poderiam ter se originado. Porque a experiência, ou ela vem sob a forma, vamos dizer, de fatos do mundo exterior, que naturalmente tem aquela multilateralidade de significado que é próprio do fato concreto, ou então vem de alguma experiência interior, que naturalmente vem em forma compactamente simbólica, sem que você possa extrair dali, vamos dizer, uma doutrina por pura dedução. No caso de Descartes, por exemplo, nós vemos que aqueles famosos sonhos que determinaram depois a sua carreira, dali poderiam ter se originado muitas doutrinas diferentes conforme a interpretação que o sujeito desse à sua própria experiência. No caso das teses filosóficas acadêmicas, hoje em dia, nós não temos nada disso. Quer dizer, nós simplesmente não sabemos de onde as pessoas tiraram as suas ideias. Eles procuram dar a impressão de que tudo ali se trava no domínio, vamos dizer, das puras ideias, das puras doutrinas que se dialogam entre si e nascem umas das outras, né, como se fosse um processo, vamos dizer, uma espécie de genética textual. Né, um texto cruza com outro e nasce um terceiro e assim por diante. Raramente nós temos acesso, vamos dizer, à experiência originária de onde aquilo tudo saiu. No entanto, nós sabemos que essa experiência existiu. Nós sabemos que as ideias filosóficas são, vamos dizer, uma tradução de experiências humanas reais. Sempre são. Então, embora a linguagem na qual essas doutrinas chegam a nós antes encubram essas experiências do que as revelem, nós sabemos que as experiências estão ali. E pior, nós sabemos que sem o recurso a essas experiências, nós não temos o mais mínimo meio de averiguar a veracidade ou falsidade dessas ideias. E se o teste de tudo é sempre a experiência, então temos que saber de onde o sujeito tirou as suas ideias para que possamos compreender o verdadeiro sentido delas. Então, como a linguagem acadêmica não permite isso, então o que nós temos que fazer é complementar a leitura com a imaginação. Ou seja, nunca podemos tomar o texto que chega a nós como sendo a expressão cabal do seu próprio conteúdo. Ele é, em parte, uma expressão do conteúdo, mas é, em parte, uma ocultação dele. Sempre é assim. Não esqueçam que essa linguagem filosófica, a linguagem acadêmica, ela não nasce com o ser humano, ela não é uma forma, por assim dizer, espontânea e natural de expressão. Muito provavelmente, o cidadão que escreveu a tese universitária, ele, na sua vida cotidiana, ele fala numa linguagem completamente diferente, né? E, frequentemente, o que existe de mais pessoal no indivíduo não aparece nos textos, tá certo? Então, essa linguagem acadêmica ela chega ao indivíduo através da aquisição de um papel social, quer dizer, o papel de membro da comunidade acadêmica. A aquisição desse papel não é uma coisa fácil, não é espontânea e, frequentemente, exige do indivíduo adaptações que o modificam muito, que tornam, vamos dizer, a sua superfície visível, a sua superfície socialmente acessível, uma coisa muito diferente da sua personalidade real, né? Por exemplo, se vocês leem os textos do Louis Althusser, que são todos baseados na linguagem acadêmica marxista, né, certo? É enormemente complexa, enormemente abstrata, você não tem a menor ideia dos dramas que o sujeito estava vivendo e que o levou, no fim das contas, a matar a própria mulher e estourar os próprios miolos, né? Então, isso quer dizer que você está lendo o que chega a você através da leitura é a voz de um papel social e não da pessoa inteira. Não que o papel social não exista. Claro que ele existe e ele é parte da pessoa. Mas é como se fosse uma entidade abstrata que está falando para você e não uma pessoa concreta. Ora, como as entidades abstratas não falam, então nós sabemos que toda esta montagem é uma encenação. Tá certo? As regras dessa encenação são conhecidas pelas pessoas que participam do meio, tá certo? E elas sabem desempenhar os seus papéis correspondentes. Você vê que quando um filósofo acadêmico responde a outro, por exemplo, num debate, ele responde segundo as regras da linguagem acadêmica. Porém, o que nós temos que perguntar é o seguinte: será que a pura voz de um papel social enuncia experiências que possam ser reproduzidas por nós? Claro, um papel social não tem experiência. Quem tem experiência é um sujeito concreto no qual se unificam os vários papéis que ele desempenha nos vários momentos, né? Eu imagino, por exemplo, Michel Foucault tinha um papel no Collège de France, mas tinha outro papel nos clubes de sadomasoquismo que ele frequentava aqui na América, né? Então, e, no entanto, ele era as duas pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, por trás desses dois papéis, quer dizer, o praticante de sadomasoquismo e o professor do Collège de France, havia uma pessoa real que continha esses dois lados e muitos outros. Tá certo? E é a esta pessoa real que nós temos que recorrer para saber quais foram as experiências efetivas que geraram as ideias do fulano. Se não temos acesso à experiência, então é o seguinte: não podemos refazer interiormente, tá certo? Essas experiências interiores, e não podemos, de maneira alguma, chegar até aquele ponto onde a veracidade ou inveracidade do que ele está dizendo nos apareça diante de nós como uma experiência pessoal nossa. Então, eu não considero que essa linguagem que se utiliza hoje em dia no mundo acadêmico seja de modo algum adequada à busca da verdade. Ela é adequada ao exercício de um papel social, tá certo? Que é compartilhado, vamos dizer, por muitas pessoas, né? E que pode, vamos dizer, dar uma impressão de concordância ou discordância coletiva, mas dificilmente se vê em tudo isto, né, a presença de uma intuição efetiva que, por outro lado, a leitura dos poetas e dos romancistas nos dá de maneira tão evidente, né? Então, um romancista, por exemplo, ele não pode, de maneira alguma, escrever um romance se ele não colocar ali nada da experiência imaginativa que ele vivenciou, porque o próprio romance é uma experiência imaginativa. Então, vamos dizer, a pessoa do romancista, ela está presente, ela é uma pessoa real, vamos dizer, na complexidade de todo o seu imaginário, das suas emoções, das suas experiências, etc., etc. Então, na arte da literatura, é muito mais difícil o sujeito se esconder. Ao contrário, quando ele começa a se esconder muito, então, o produto que chega à nossa mão, o que chega ao nosso conhecimento, é um produto de segunda ou terceira mão, quer dizer, é uma elaboração intelectual de experiência. Então, como a experiência não aparece diretamente ali, então a narrativa perde vigor, perde interesse e soa falsa, evidentemente. O mesmo acontece em poesia. Mesmo quando a experiência originária é de ordem puramente verbal, como acontecia muitas vezes, por exemplo, em Rimbaud ou em Mallarmé, essa experiência tem que estar colocada ali, ela tem que estar evidente. Né? Isso, aliás, a literatura consiste exatamente nisso. Toda a arte literária consiste, quer dizer, na cristalização verbal de certas experiências muito particulares e muito específicas. Tá certo? Então, nós podemos dizer que é mais fácil nós averiguarmos a autenticidade de certas experiências na literatura do que na filosofia. É claro que essa diferença ela contribui muito para o artificialismo do debate filosófico. Como, em geral, os leitores não estão informados deste fator e o próprio ensino não chama a atenção deles para esta diferença que eu estou assinalando aqui, então, o modo de você ler os textos filosóficos acaba se adaptando a essa distribuição de papéis sociais e você, para ler e discutir um texto filosófico, o que você faz? Você veste a camiseta de um participante do debate e você entra ali na distribuição dos papéis sociais. Resultado, tudo o que você possa compreender do texto e discutir dele vai estar sempre na base superficial, vai estar sempre na escala puramente verbal e não terá nada a ver com a sua experiência pessoal real. Ou seja, tudo isto é um convite permanente à paralaxe cognitiva. Você está circulando dentro de uma esfera de proposições, argumentos, que devem então ser tratados como se fossem coisas em si, sem nenhum recurso, vamos dizer, à experiência, às coisas, aos fatos, às intuições, aos sentimentos dos quais tudo aquilo brotou. É claro que isto é um jogo, na maior parte dos casos, não só inútil como prejudicial. Isso pode se transformar num vício tão incurável que nada da experiência pessoal do indivíduo possa ser transposto mais nessa linguagem. Tá certo? Então você está conversando o tempo todo com papéis sociais. Isso significa a maneira de você ler um Platão, por exemplo, e você ler uma tese universitária moderna é completamente diferente. Porque em Platão as experiências estão ali expostas. Quando ele narra aqueles encontros com Sócrates, nos diálogos, etc., etc., não que ele esteja necessariamente reproduzindo os fatos como aconteceram, mas ele reproduz a imagem que ele tinha realmente desses encontros e desses diálogos. Quer dizer, aqueles personagens não precisam necessariamente corresponder à sua realidade histórica, mas correspondem à vivência efetiva que Platão tinha deles, ou pelo menos correspondem ao modo como Platão os imaginava. Então, não são esses personagens, nunca são, vamos dizer, puras alegorias de ideias abstratas. Eles têm uma certa presença humana, eles têm paixões, desejos, temores, etc., etc., e tudo isso aparece nos diálogos, às vezes sob forma até de caricatura, onde alguns traços, alguns hábitos daqueles indivíduos se tornam então o traço predominante neles, e eles encarnam esses traços ali no diálogo, né? Como, por exemplo, Alcibíades é uma espécie de imagem da jeunesse dorée, das pessoas maravilhosas da juventude ateniense, ou seja, os indivíduos que eram, vamos dizer, candidatos a membros proeminentes da classe política, e assim por diante, né? Pausânias representa, vamos dizer, o tipo do ricaço, corrupto, pedófilo, etc, etc. Então, são pessoas que não são definidas somente pelas suas ideias, mas pela sua conduta real, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, como seres humanos reais, ainda que apareçam simplificados no diálogo. Né? Então, nos diálogos platônicos, as ideias não aparecem, as ideias, as doutrinas, não aparecem como coisas prontas, mas como uma espécie de decantação da experiência real dos vários indivíduos. A experiência de Sócrates é diferente da experiência de Eusebias, de Pausanias, etc, etc. Então, Sócrates pensa diferente deles porque ele é diferente deles, porque ele viveu uma outra vida. Tá certo? Então, podemos dizer assim, enquanto eles estavam, vamos dizer, curtindo ali as delícias da vida, da vida na classe dominante ateniense, Sócrates estava, teve a experiência da guerra, tá certo? E passou por várias mudanças políticas que o levaram a uma decepção profunda com a classe dominante, justamente a classe com a qual aqueles indivíduos estão iludidos porque pertencem a ela. Então, você tem uma substância humana nos diálogos, tá certo? Quando nós lemos escritos de Aristóteles, nós não temos isso pelo simples fato de que esses escritos são rascunhos de aula. Quer dizer, nós não temos ideia de como Aristóteles desenvolvia essas ideias em classe. Não temos como conceber isso aí, mas concebemos que a partir de um mesmo rascunho ele podia ter dado muitos desenvolvimentos diferentes. Também nós sabemos que o pessoal que frequentava o Liceu Aristotélico era gente que tinha tido um contato próximo com o pessoal da Academia Platônica e que se sentia participante da mesma atmosfera humana. Tá certo? Então, nunca podemos esquecer que os escritos de Aristóteles não são escritos, eles são sementes de aulas. Né? Mas, de qualquer modo, mesmo nesses escritos, a referência à experiência direta está sempre presente, porque o próprio Aristóteles insiste que o processo de formação das ideias e dos conceitos começa com a experiência direta. Então, sempre é possível, por trás dos conceitos abstratos que Aristóteles está expondo, você remontar até alguma experiência direta a qual ele está se referindo. Quer dizer, embora a linguagem dele não seja tão direta e tão testemunhal quanto a de Platão, a presença do elemento experiência humana está ali evidente e pode ser reconstituída a qualquer momento. Quando você lê as teses acadêmicas modernas, eu digo, é quase impossível você remontar a qualquer experiência direta, porque a coisa está tão bem encoberta, e está bem encoberta precisamente por causa da adaptação da linguagem do indivíduo aos códigos de uma linguagem acadêmica que, a qual ele tem que ceder para se tornar aceitável pelo meio. Tá certo? Não obstante, é sempre possível você, através de um esforço de imaginação, você tentar sondar algo da experiência. Quer dizer, qual é a substância humana do indivíduo? Quem é ele realmente? O que ele viu? O que ele sentiu? O que ele quer? Não é isso? Por trás de toda esta linguagem acadêmica. Então, em primeiro lugar, você vai ter que descontar aqueles elementos que são puramente coletivos, que são puramente convencionais, né, na linguagem, cujo caráter imitativo, às vezes, salta aos olhos de uma maneira absolutamente flagrante. Você vê que certas expressões, certos giros de linguagem foram, de fato, impostos ao indivíduo pelo seu orientador acadêmico, de modo a fazer do aluno um produto igual a ele mesmo. E assim você vai passando esta camisa de força, vai sendo passada de geração em geração, e criando, então, todo um contexto linguístico no qual o apelo à experiência se torna extremamente problemático, ou pelo menos muito difícil. Tá certo? No entanto, é somente este apelo que pode nos informar alguma coisa da veracidade e do valor do que esses indivíduos estão dizendo. Então, é claro que tão logo você tenha conseguido apreender o sentido verbal imediato do que você está lendo, você deve tentar, por um esforço de imaginação, completar aquilo, vamos dizer, com as experiências humanas necessárias para o indivíduo chegar àquelas ideias. Quer dizer, saber de onde ele tirou aquilo. É isso. Então, quer dizer, assim como ao você ler um poema, você tira dali muitas ideias abstratas, gerais, que podem servir ou como interpretações do poema, ou como interpretações da realidade à luz do poema. Na leitura desses textos acadêmicos, você fará exatamente o contrário, quer dizer, você vai partir de uma ideia pronta e tentar sondar a sua elaboração real. Quando eu digo elaboração real, não estou falando da cadeia lógica que levou o indivíduo àquelas ideias. Raramente se chega a qualquer ideia por meio de uma dedução lógica. Quer dizer, a dedução lógica é uma forma que você dá a posteriori às suas ideias para validá-las, para torná-las críveis por um meio social que está treinado, né, na linguagem da demonstração lógica ou na linguagem filosófica em geral. O fato é que quando nós tentamos fazer esta ir um pouco além, então, do que o texto está oferecendo, nós vemos que se é difícil você descobrir quais foram as experiências efetivas que historicamente levaram o indivíduo a esta ou aquela conclusão, não é difícil você perceber quais são os limites do imaginário que está ali vertido, porque certas ideias excluem a possibilidade que o indivíduo tenha imaginado isto ou aquilo. Quer dizer, o texto acadêmico, ele lhe dá, de certo modo, não o conteúdo do imaginário, mas ele dá os limites do imaginário. Por exemplo, vamos supor que você esteja lendo Karl Marx, O Capital, ou A Ideologia Alemã e outros livros assim. Você vê que ele está falando de classes sociais, e essas classes sociais são compostas de indivíduos reais, né, que ele mesmo insiste em que esses indivíduos entram em relações sociais efetivas. Por exemplo, um contrato de trabalho. Né? O contrato de trabalho define direitos e deveres recíprocos, e não é uma coisa travada entre ideias, e sim entre indivíduos reais, que vão colocar em jogo, por um lado, o seu tempo de trabalho, a sua força de trabalho, né? Ou seja, a sua rotina diária, vão gastar a sua vida, portanto, né, numa determinada ocupação, e um outro que vai ceder a eles, em troca disso, uma parte do seu patrimônio. Patrimônio que, por sua vez, não saiu do nada, que também custou trabalho a ele mesmo, ou a seus antepassados, ou a qualquer outra pessoa. Então, é claro, ele está falando de seres humanos reais, porém, veja que quando ele fala, por exemplo, dos capitalistas, né, ele está partindo, ele mesmo confessa que está partindo não de uma imagem dos capitalistas reais, mas de uma abstração. Quer dizer, ele compõe um modelo de capitalista e reduz o capitalista, vamos dizer, à sua função de capitalista. Né? Ora, então, o capitalista é um indivíduo que se dedica a certas atividades visando ao lucro. Tá certo? Porém, isto não explica por que um capitalista faz uma estrada de ferro, outro faz uma fábrica de sabonete, outro abre um banco, outro abre uma firma de construção e assim por diante. Ou seja, o capitalista de Karl Marx é um capitalista abstrato. Ele só pega do capitalista aquilo que todos eles têm em comum sob o aspecto econômico, nem mesmo o que tem de comum sob outros aspectos, né? Então, isso quer dizer que um capitalista tal como Karl Marx o descreve jamais existiu. Não tem um único capitalista cuja única atividade no mundo seja a busca do lucro. E tem mais. não há nenhuma pessoa no mundo que não busque o lucro sob alguma forma. Quer dizer, o lucro é apenas, vamos dizer, a tradução econômica, vamos dizer, do resultado de um esforço qualquer. Quem quer que faça o que quer que seja, busca que o resultado compense o investimento de energia. Não é isto? Por exemplo, se está lá a dona de casa fazendo comida, quer dizer, ela espera que o produto do seu esforço seja uma coisa que vale a pena ela mesma e a sua família consumir. Quer dizer, que se ao fim dos seus esforços, né, culinários, o resultado não é comestível, então houve evidentemente um prejuízo. Não é isso? Qualquer ação humana, toda e qualquer, é baseada numa ideia, vamos dizer, do resultado vantajoso. Nunca do resultado prejudicial. Quando a ação é voltada a um resultado prejudicial, é porque tem alguma coisa errada, ou porque houve um erro de cálculo, o indivíduo buscava uma vantagem, ou porque teve um prejuízo, e assim por diante. De marcar a noção de lucro é demasiado genérica, e ela, vamos dizer, não basta para definir o capitalista. Por quê? Porque esse traço, a busca do lucro, é comum entre o capitalista e outros. A diferença do capitalista é que ele busca um lucro especificamente financeiro. Tá certo? E nós buscamos não só esse, como outros tipos de lucros. Mas, um momento, o capitalista, enquanto ser humano concreto, ele busca apenas o lucro financeiro, é apenas dinheiro o que ele quer, ou ele precisa de outras coisas, como todo mundo também precisa. Não é isso? Então, vamos dizer, o puro lucro financeiro satisfaria o capitalista se ele não pudesse tirar dali outro tipo de vantagens, por exemplo, uma vida mais confortável para sua família, né? Um vestuário que o tornasse mais elegante ou qualquer coisa assim. Quer dizer, a pura busca do lucro financeiro só define o capitalista esquematicamente, define o capitalista como classe. Tá certo? Porém, não existe nenhuma empresa que seja tocada pela classe capitalista. Sempre tem que ter um indivíduo concreto. E esse indivíduo tem que ter uma série de outros traços que o definam. Tá certo? Se nós reduzimos o capitalista, vamos dizer, à noção do lucro financeiro, e reduzimos o trabalhador à noção do indivíduo que vende o seu tempo de trabalho, não é isto? Nós podemos dizer, qual é o imaginário, qual é a noção concreta, qual é a experiência real da qual Karl Marx tirou esta imagem do capitalista? Então, do capitalista e também do trabalhador. Quando nós vemos biograficamente que Karl Marx tinha uma experiência muito reduzida dessas duas classes, ele praticamente não conviveu com capitalistas e nem com trabalhadores, nem por uma semana, a não ser o único capitalista que ele conviveu foi seu amigo Friedrich Engels, no qual, certamente, ele não podia ver a encarnação do capitalista típico, já que Engels trabalhava, em princípio, contra a sua própria classe. Então, nós entendemos que Karl Marx tem toda a razão quando ele diz que ele está raciocinando não a partir de fatos, mas a partir de abstrações. Só que nós não sabemos de onde ele tirou essas abstrações. Então, eu entendo, por exemplo, que se eu tivesse que formar uma imagem do capitalista, eu teria que explicá-lo não somente, vamos dizer, pela sua característica econômica geral, que ele compartilha com todos os demais membros da sua classe, mas eu teria de explicar a sua diferença específica. Quer dizer, por que que este indivíduo se decidiu, por exemplo, a investir o seu dinheiro em produção agrícola e aquele na indústria de sapatos, aquele na indústria de automóveis e assim por diante? Você vê aqui, por exemplo, um capitalista com que eu convivi durante algum tempo, foi meu patrão no começo da minha vida, que tinha uma indústria metalúrgica. Era uma indústria de lâminas, tá certo? E eu nunca ouvi aquele indivíduo falar nada a respeito de lucro. Eu ouvi falar a respeito do produto. Né? E também, vamos dizer, ouvi explicar para ele a técnica de vendas, como orientar os vendedores, como se dirigir aos clientes. No caso, era venda industrial, venda, eram vendedores técnicos, né? Não iam vender para o público em geral, mas para técnicos que conheciam o produto e que eram capazes de ter um diálogo técnico com ele. Né? Ou seja, eu vi aquele indivíduo pensar muito mais em metal, tá certo? E na transformação do metal do que em dinheiro. Eu disse, se vamos dizer, o puro lucro financeiro fosse de fato a única ocupação, seria altamente recomendável que aquele indivíduo mudasse de ramo. Porque eu me lembro que ele concorria com poderosas indústrias, né? Estrangeiras, que podiam fabricar mil vezes mais produto que ele. E que a preocupação dele, como se tratava de vendas técnicas, era fazer um produto tecnicamente melhor do que o outro, embora não pudesse produzir tanto, ele tentava ganhar na base da vantagem técnica. Né? É claro que o resultado financeiro disso deveria ser um lucro, mas seria esse o único resultado, né? Se viesse somente o lucro, aquilo seria satisfatório para ele? Me parece que não. Porque o indivíduo era um engenheiro, era um técnico, ele tinha todo, vamos dizer, o orgulho do seu trabalho técnico e para ele isto era talvez até mais importante do que o lucro. Quer dizer, ele ser reconhecido como um técnico capaz de resolver certos problemas daquela indústria é um elemento importantíssimo para ele. Isso representava prestígio, poder, respeitabilidade, a sua segurança psicológica e assim por diante. Quer dizer, era um complexo de coisas. Então, eu imagino, por exemplo, que um sujeito que esteja, digamos, que esteja investindo em agricultura, uma coisa é você ficar na cidade e investir num agronegócio lá no Mato Grosso e nunca ir lá. Então, a sua relação com o negócio é, de fato, puramente financeira. Mas outra coisa é você estar lá e ter que pegar a mão na massa. Quer dizer, você vai ter que compreender, né, qual é o ciclo vital dos elementos que você está plantando, quais são as sementes melhores, qual é a época, como se faz a colheita, etc, etc. Quais são os equipamentos melhores, quais são as qualificações das pessoas que trabalham nisso, etc. Ou seja, é um complexo tão, tão grande de coisas. E mesmo que você trabalhe somente na esfera financeira, que você seja um banqueiro, o número de elementos psicológicos, políticos, sociológicos, mercadológicos que você vai ter que levar em conta é demasiado complexo. Então, eu não creio, vamos dizer, que uma descrição eficiente, vamos dizer, do modo de existência da classe capitalista possa ser baseado somente no esquema da busca do lucro. Você precisaria levar muito mais coisas em conta. Então, nós perguntamos como Karl Marx conseguiu fazer a abstração de tudo isso. Ele não precisou fazer a abstração, ele não conhecia nada disso. Ele, no seu imaginário, a figura do capitalista se resume ao esquema chamado lucro. Então, basta isso para você ver que todo o restante da descrição que ele vai fazer do sistema capitalista é como se fosse uma regra do jogo abstrata, onde só entra em conta duas coisas. A mecânica do lucro, de um lado, e a venda do tempo de trabalho pelo trabalhador, do outro. E de quando que existia um capitalismo assim? Eu digo, nunca. É claro que isso precisa estar presente para o capitalismo funcionar, mas só isso não basta para fazer. Ou seja, é um capitalismo abstrato, definido tão somente pelos elementos matemáticos, né? De um jogo entre o capital e o trabalho. Não é de espantar, então, que, com base nesse puro esquema abstrato, ele tenha feito previsões quanto ao desenvolvimento da sociedade capitalista, previsões que deram completamente errado. Quer dizer, aconteceu tudo exatamente o contrário do que ele disse. Então ele previa, por exemplo, o empobrecimento progressivo da classe proletária, quando nós vimos que a classe proletária se tornou uma espécie de elite dos pobres em toda a Europa, conquistando uma, vamos dizer, uma posição privilegiada. Na medida que tinha uma posição privilegiada, então, perderam totalmente o seu alegado potencial revolucionário, que era, então, o centro, vamos dizer, não só da visão que Karl Marx tinha da história político-social, mas o centro da própria estratégia comunista. E quando se tratou de fazer uma revolução comunista de verdade, não foi possível apoiá-la no proletariado. Foi necessário apoiá-la numa elite de intelectuais que falava em nome de um proletariado inexistente e que, uma vez no poder, tratou de formar esse proletariado exatamente como depois, quase 100 anos depois, vai ser dito no livro do Ernesto Laclau, né, Hegemonia e Estratégia Socialista, onde ele diz que a vanguarda revolucionária não fala em nome dos interesses de uma classe existente, mas, ao contrário, ela gera essa classe mediante o poder do discurso. Invertendo, portanto, em 100%, né, em 180 graus, a descrição, não só a descrição que Karl Marx faz da sociedade capitalista e da sua evolução histórica, mas também a visão que Karl Marx tinha da própria estratégia da Revolução Socialista. Então, nós entendemos que nós estamos diante de um caso de uma experiência humana estritamente limitada, paupérrima, da qual o indivíduo tenta, que o indivíduo tenta espremer, vamos dizer, como um limão da qual já se tirou, um limão seco, da qual ele espreme, espreme, espreme, para tirar as últimas gotas inexistentes. Em suma, entendemos que tudo aquilo é uma simples invenção, né? E é uma coisa, vamos dizer, de um artificialismo absolutamente sufocante. No entanto, o que acontece quando as pessoas leem este material de Karl Marx? Né? Elas não podem se contentar só com aquele esquema que ele lhes deu. Elas vão preencher esse esquema com as suas próprias imaginações. E, naturalmente, o esquema capital e trabalho é compatível com uma infinidade de narrativas imaginárias diferentes. Você pode preencher aquilo com mil e um elementos. Por exemplo, como Karl Marx fala da alienação do trabalho, quer dizer, você pega a sua energia vital, seu tempo, né? O tempo é a substância da vida humana. Você cede o tempo, você vende o seu tempo, tá certo? Então você está alienando, passando para uma outra a sua própria existência. A palavra alienação, né, quando lida, ela pode evocar na cabeça do cidadão mil e uma situações diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma analogia entre a alienação e o processo da transferência que se dá durante uma psicanálise. Transferência quer dizer que o seu psicanalista começa a desempenhar algumas funções que seriam do seu ego. Quer dizer, o ego é o bicho que vai fazer a mediação ali entre o id, quer dizer, as paixões profundas, e o superego, quer dizer, as inibições morais. Então, como você tem as duas forças, uma pressionando de baixo e outra pressionando de cima, o ego tem que resolver o conflito ali no meio. Como você não consegue resolver o conflito, o que você faz? Você se aliena, você passa aquela função que seria do seu ego para o psicanalista. Então, pronto, temos aí uma analogia, né, baseada na simples palavra alienação. Não é isso? E assim por diante. Por exemplo, quando nós lemos a obra de Georg Lukács, o filósofo húngaro, e vemos como o esquema da alienação foi ali ampliado até se tornar, vamos dizer, um esquema descritivo geral da existência humana, nós entendemos que Georg Lukács está preenchendo com a sua própria experiência imaginária de grande leitor da literatura, né, o esquema abstrato que Karl Marx lhe forneceu. Ora, então, aí nós vemos que um esquema baseado numa experiência muito pobre, tá certo? Transformada pela sua própria pobreza em conceito abstrato, genérico, pode, justamente pela sua pobreza, ser preenchido pelas inúmeras riquezas imaginárias dos seus ouvintes. E isto, esse mecanismo que eu estou dizendo, explica toda, basta para explicar toda a história da evolução do pensamento marxista. Porque cada leitor preencheu aquilo com os seus próprios conteúdos. Tá certo? Então, é evidente que quando um sujeito como Laclau, onde Laclau aparece, o livro dele aparece em 85. Então, são 140 anos depois de ter aparecido o Manifesto Comunista e 110 anos depois de ter aparecido o primeiro volume de O Capital. Quando o indivíduo diz, olha, o que produz a história é o discurso. Quer dizer, o discurso cria a classe que retroativamente o legitima. Eu digo, ora, isso aí para mim é o contrário do marxismo. Porque o marxismo diz que a história nasce do conflito efetivo, real, entre força, entre interesses econômicos antagônicos. O interesse do capitalismo e o interesse do proletariado. Este choque de interesses reais gera, segundo ele, todas as ideias que entram em jogo no curso do conflito. Cento e tantos anos depois aparece o sujeito e diz, olha, não existe interchoque nenhum de interesses reais, é tudo a função do discurso. A fala humana cria toda esta impressão. Não é isso? Me parece que isto aí é o oposto do marxismo. No entanto, Laclau fala dentro de uma tradição que é marxista e ele acredita que é marxista. Tá certo? Então, não espanta que essa tradição marxista seja constituída de uma sucessão de ideias que tem pouco ou nada a ver com a sua origem nos escritos de Karl Marx e, frequentemente, é antagônica a ela. Né? Então, é claro que é uma coisa paradoxal. Quer dizer, sempre que eles negam Karl Marx, eles dizem que o estão confirmando. Tá certo? Por quê? Porque como a substância de experiência que está na origem é muito pobre e você tem somente um esquema abstrato, esse esquema abstrato é fácil de ser transportado analogicamente para milhões de outras experiências completamente diferentes. Você não pode fazer isso com Platão, por exemplo. Por quê? Como o substrato de experiência humana que embasa a origem das ideias de Platão, está exposta nos escritos, ela está presente nos escritos, quer dizer, você tem ali a experiência e as ideias foram dali deduzidas. Isso significa que o próprio Platão está convidando você a conferir as ideias dele pela experiência. Você pode refazer imaginativamente ou até realmente as experiências e pode dizer se as conclusões dele são verdadeiras ou falsas. Tanto que Platão capricha muito mais na narrativa dos diálogos do que na exposição das suas conclusões finais. Frequentemente as suas conclusões são tentativas ou experimentais. Ele não tem certeza do que ele está dizendo. Por exemplo, quando você lê o livro Timeu, que é uma descrição da estrutura do cosmos, o tempo todo ele está hesitando. Ele não sabe se aquilo é uma verdade ou uma ficção. Ele está dizendo, isso aqui foi o que eu concluí, mas podia tirar outras conclusões. Então, você tem ali a conclusão final abstrata, a experiência originária da onde elas, que lhes deu a inspiração e o trajeto de uma coisa a outra. O trajeto, evidentemente, pode ser corrigido. Isso quer dizer que o leitor de Platão não está livre para interpretar aquilo de qualquer maneira ou para fazer a analogia que ele bem entenda. Então, quando você vê, por exemplo, ali o famoso mito da caverna, tá certo? Ele não tirou aquilo do nada. Quer dizer, ele viu que um sujeito chamado Sócrates tinha, de certo modo, feito uma experiência de introspecção, sondando, vamos dizer, a origem das suas próprias ideias e valores, e tinha vindo desse fundo com uma série de novidades que podiam parecer inverossímeis àqueles que estavam ouvindo. Então, quem é esse homem da caverna? Porque é o próprio Sócrates, né? Quer dizer, não é uma coisa inventada. Então, isso significa que a interpretação do mito da caverna está, de certo modo, delimitada pela experiência que lhe deu origem. E as conclusões metafísicas, gnoseológicas, etc., que Platão tira do mito da caverna, são verificáveis e corrigíveis por esta experiência. Então, nós entendemos que, mesmo quando nós não concordamos com as conclusões finais de Platão, nós devemos algo a ele, porque ele nos ensinou a caminhar desde a experiência, real ou imaginativa, até as conclusões filosóficas por meio da técnica que ele chama dialética, sabendo que esta técnica pode falhar no caminho e levar a conclusões que o próprio Platão não pode nos impor com uma certeza. No caso de Karl Marx, como nós não sabemos qual foi a experiência originária, tá certo? Ela não está presente ali, e se Karl Marx a expusesse, ele estaria automaticamente exposto ao ridículo, porque ele não conhecia nem capitalistas, muito menos trabalhadores. Ele nunca esteve numa fábrica na vida dele, né? Então, no caso de Karl Marx, nós temos somente o esquema abstrato final, que nós não sabemos de onde saiu, e por isso mesmo nós podemos preenchê-lo com o conteúdo que nós quisermos. Então, isso quer dizer que toda interpretação de Karl Marx, que se diga marxista, é, na verdade, uma interpretação projetiva. Os indivíduos estão projetando as suas próprias experiências numa forma vazia que admite ser preenchida com qualquer experiência que você queira, inclusive a que seja mais contrária à proposta marxista, como, por exemplo, esta do Laclau. Quer dizer, o indivíduo dizer que a história nasce da luta de classes, quer dizer, do conflito entre interesses materiais antagônicos. E o indivíduo dizer que tudo nasce do discurso e que até o conflito material é fingido a partir do discurso, de mim parece que estão dizendo exatamente o contrário. Tá certo? Então, mesmo quando a experiência desmente Karl Marx, ela pode ser exposta nos termos de Karl Marx e parecer que você está dizendo a mesma coisa que ele disse. Então, veja que a simples análise do texto de Karl Marx não nos permite chegar a essa conclusão. Mas, uma vez conhecido o texto, você pode sondar, quer dizer, qual é a experiência humana real da qual isto saiu. E só fazendo isso é que você depois percebe que as sucessivas interpretações de Karl Marx não são interpretações de Karl Marx. São invenções posteriores que guardam com o esquema marxista originário apenas uma analogia. Mas uma analogia, vocês sabem, é uma síntese de semelhança e diferença. Quer dizer que praticamente todo intérprete de Karl Marx é marxista sob certo aspecto e antimarxista sob outro aspecto. Formando-se, então, vamos dizer, uma falsa tradição, não é isso? Onde, na qual vale tudo. E, evidentemente, este caráter projetivo das interpretações não pode se reconhecer como tal. Está, de certo modo, está proibido. O indivíduo tem que preencher aquilo de conteúdo dizendo que ele está raciocinando dentro do esquema marxista. E basta isso para explicar, vamos dizer, o senso de continuidade e unidade que existe nessa tradição, que é feita da sua própria negação contínua e do seu próprio desmentido contínuo. Porque todos os indivíduos que criam essas interpretações, eles nunca estão seguros de se eles estão raciocinando dentro do campo marxista ou desde fora. E isso faz com que se apeguem uns aos outros para criar uma espécie de irmandade, uma espécie de conspiração de enganos. Então, de certo modo, então, a tradição marxista vive do seu próprio desmentido contínuo. Então, claro que nós estamos diante de um fenômeno de teratologia intelectual. Então, isso, a tradição marxista nesse tipo, nesse sentido, não coincide, não se parece com nenhuma outra tradição filosófica ao longo dos tempos. Por exemplo, nós podemos falar de uma tradição na tradição platônica, tá certo? Que reaparece, né? Sempre que você vê, seja na própria filosofia, ou seja na literatura, nas artes, etc., etc., onde a aspiração de subir desde este mundo da mutação contínua e da contínua corrupção e geração para um outro mundo de estabilidade e permanência. Onde quer que você veja isto, tá certo? Você sabe que você está dentro da tradição platônica, por quê? Porque esta é a experiência originária, né, de Sócrates. Então, quer dizer, a tradição platônica é uma tradição infetil, por mais que as pessoas divirjam entre si, elas concordam no essencial. Mas no caso da tradição marxista, ela é feita de indivíduos que discordam no essencial. E que somente tem, vamos dizer, entre um e outro, a continuidade, vamos dizer, de uma cumplicidade estratégica, por exemplo, são membros do partido, ou colaboram com o partido, etc., etc., e que, por outro lado, só estão unidos uns aos outros, no que diz respeito ao conteúdo das suas ideias, por um vínculo analógico, que pode ser, inclusive, de analogia inversa. Então, é claro que uma discussão, toda discussão séria da tradição marxista é impossível nos termos dela própria. Não se pode discutir com pessoas que dizem A e não A ao mesmo tempo. Não se pode discutir com uma tradição que é feita do seu próprio desmentido. Porque o que quer que você diga já está desmentido de antemão. Isso aí é como, né, sei lá, Dilma Rousseff, que é a favor e contra o aborto ao mesmo tempo. Tá certo? Então você não pode discutir com ela, porque se você é acusado de ser abortista, ela diz que não é. E se você reclama que ela não está dando suficientemente apoio ao aborto, ela diz que é ao contrário, que ela já deu apoio. Então você não tem como discutir. Então, o uso dessa linguagem dupla, que na verdade não é dupla, é múltipla, impede qualquer enfrentamento intelectual sério com a tradição marxista, a qual ganha, então, uma consistência sociológica em número de membros e em solidariedade dos seus participantes, na mesma medida em que a sua consistência intelectual se desfaz e se esfarela dia a dia. Ou seja, qualquer coisa que você diga pode se inserir dentro da tradição marxista, se você quiser. Mesmo as coisas mais antagônicas com Karl Marx. Porque além desse, da analogia, você tem a participação no grupo. Então, todos os teóricos marxistas, de uma maneira ou de outra, são ou membros do Partido Comunista, ou simpatizantes, colaboradores, etc., etc. Então, há uma solidariedade social. Então, há toda uma solidariedade social baseada não na adesão às mesmas ideias, mas numa mera analogia entre milhões de imaginações diferentes e um esquema abstrato dado no começo. Daí, digo eu, que o marxismo não possa ser discutido nos seus próprios termos. Todas as tentativas que liberais e conservadores fizeram para discutir o marxismo são perdidas, porque tão logo elas demonstraram que um determinado aspecto do marxismo é falho, é falso em relação à realidade objetiva, aparece uma outra versão do marxismo que diz o contrário. A mesma coisa acontece com a teoria da evolução. Se você ver qual é a experiência originária da qual nasceu a teoria da evolução, vou dizer, é um certo grupo de observações feito por Charles Darwin durante suas viagens, mas que é de uma pobreza imensa em relação, em si mesmo não é pobre, mas em relação às pretensões universalmente explicativas da teoria, são paupérrimas. O próprio Darwin reconhecia que os registros fósseis que tinha eram muito pobres para provar o que ele estava dizendo. Então, sendo assim, as versões subsequentes da teoria da evolução podem ser contrárias, podem ser antagônicas ao Charles Darwin, e ainda assim elas se dirão que são darwinistas, que são teoria da evolução e assim por diante. Então, não tem como você discutir. Porque se você provou que, por exemplo, não existe o negócio da sobrevivência do mais apto, aparece um outro que vai explicar o mesmo esquema analógico por outro motivo completamente diferente, né? E ele vai dizer, então, não, então você, o que você contestou foi a versão anterior da teoria da evolução, mas agora a teoria da evolução diz isso assim e assim. Se isso aqui também for contestado, vai aparecer outra versão, e outra versão, e outra versão, e outra versão. Então, é impossível, né, discutir essas teorias pelo seu conteúdo. O que você pode fazer é contar a história delas, tá certo? E mostrar que elas se compõem de agregados analógicos que não tem nada a ver com a tese inicial. Não é isso? E que o que confere a essas teorias é um significado tão enormemente elástico que elas podem querer dizer qualquer coisa. Então, por exemplo, você encontra evolucionistas que vão dizer que, no começo, sobretudo, que tudo acontece de acordo com uma lei férrea, né, da evolução natural. E mais tarde aparecerão outros que vão dizer que tudo é uma sucessão de acasos. Eu digo, me parece que as teorias são antagônicas. Se tudo acontece de acordo com uma lei, é uma coisa. Se tudo acontece por acaso, é outra coisa completamente diferente. Mas eles dirão que é a mesma teoria. Então, como é possível discutir com a teoria que diz sim e que diz não? Não dá para discutir. Tá certo? O que você pode fazer é contar a história, descrever o processo cultural da formação desses blocos ideológicos e mostrar justamente que a discussão é impossível, tá certo? E que não se trata realmente de teorias, mas de agregados analógicos que, vamos dizer, preenchem de conteúdos imaginários os mais variados possíveis um esquema inicial que, por isso mesmo, prova não ter nenhum compromisso com a experiência que os originou. Porque se você pegar em Darwin, vamos dizer, o conjunto de fatos que ele colecionou, não prova de jeito nenhum a teoria dele. Sugere, mas pode sugerir outras coisas também. Tá certo? Então, isso não quer dizer que a teoria em si esteja errada. Quer dizer que a teoria não tem vínculo com a experiência originária. Então, ela não pode ser conferida pela experiência. E qualquer massa de experiência que depois se agrega a ela pode ser agregada mediante esquemas intelectuais que são antagônicos à própria formulação original da teoria. Como, por exemplo, você passando da ideia da necessidade natural incoercível à ideia da livre combinação, né, aleatória de fatores. Então, não é necessário dizer que a quase totalidade das teorias, que as teorias, ideias, doutrinas, correntes de pensamento que tomaram posse do mundo moderno, quase todas elas são assim. Ou seja, não é possível discutir com nenhuma. Nós estamos aqui em face de um conjunto patológico, tá certo, de evoluções intelectuais que não admitem ser colocadas na mesa e discutidas, porque elas podem mudar de identidade quantas vezes queiram. No caso do próprio René Descartes, você observa os sonhos que ele teve na juventude e que, para ele, ele diz que determinaram o rumo de toda a sua vida intelectual posterior, você vai ver que aqueles três sonhos, no fundo, não tem nada a ver com as conclusões que ele tirou dali. Porque esses sonhos poderiam ser interpretados de um sentido completamente diferente. Por exemplo, quando ele diz que um espírito mau o está levando para a capela do colégio de La Flèche para ele rezar. Você já viu um espírito mau levar você para a capela para você rezar? Não é isso? E que daí vem um espírito de luz e mostra para ele, revela para ele uma coisa completamente diferente. Né? Então, ora, por que supor que o espírito mau que aparece no sonho é efetivamente um espírito mau? E não que o próprio sonho foi inspirado por um espírito mau? Quer dizer, uma análise real da experiência colocaria imediatamente Descartes nessa dúvida. Quem foi enganado pelo espírito mau? O personagem do sonho ou a pessoa do sonhador? Eu, se eu tivesse um sonho desse, a primeira coisa que eu ia perguntar era essa. Quer dizer, se eu quero compreender a minha experiência, eu digo, peraí. De onde veio este sonho? Quer dizer, eu não, jamais tomaria o sonho como um ponto de partida, como um momento inaugural, como de fato Descartes toma. Então, Isso quer dizer que a compreensão que ele teve da sua própria experiência foi muito deficiente. Ele não sondou a natureza dessa experiência, mas ele a tomou como uma revelação. E nesse momento ele teve a ideia mais maligna de todos os tempos, que é a ideia de um princípio explicativo universal. Ninguém antes dele tinha tido essa ideia. Se você procurar em Platão e Aristóteles, São Tomás de Aquino, Dando Scott, tudo, nenhum deles diz, olha, aqui tem um princípio, uma regra que explica tudo, o resto basta você deduzir daqui. Essa ideia se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas que praticamente cada filósofo que apareceu daí tentou achar um princípio explicativo universal. Quando chega no século XX, essa ideia recebe ainda uma segunda modulação mais perversa. É o seguinte, o princípio explicativo universal é uma coisa oculta que ninguém percebeu até agora e que eu sou o primeirão a ver a luz e revelar aquilo para as pessoas. Isso aparece, por exemplo, no próprio Karl Marx, quando ele diz o seguinte, toda a história é no fundo a história da luta de classes. Isso quer dizer que tudo mais que sucedeu na história, conflitos religiosos, escolas de pensamento, estilos artísticos, códigos morais, etc., etc., foi tudo, como ele diz, um vestido que, vestido de ideia que estava encobrindo a verdadeira realidade do processo, a qual consiste em luta de classes e nada mais. Quando aparece o Dr. Freud dizendo, não, é tudo um conflito instintivo do id com o superego. Não é isso? Então, é o desejo sexual que se defronta, vamos dizer, com as barreiras sociais, morais e civilizacionais, e daí desse conflito advém toda a história humana. Ninguém tinha percebido até agora, isso estava totalmente inconsciente, e eu, Sigmund Freud, destampei a latrina, e agora vocês podem ver tudo. Então, este negócio, vamos dizer, a lei íntima condutora de todo o processo, o segredo íntimo de todo o universo, de toda a vida humana, desde Descartes até hoje, o número de fulanos que descobriram o princípio único, é impressionante, só que todos os princípios únicos são diferentes. É claro que todos eles têm algo a ver com a realidade, mas nenhum deles é um princípio único explicativo. Então, no caso de Descartes, a coisa se agrava ainda mais, porque ela supõe a substituição dos objetos iniciais, os objetos reais da experiência, pelos seus modelos matemáticos respectivos. Ora, Leibniz objetava a isso que as qualidades matemáticas de um ente, ou matemáticas ou matematizáveis, não são suficientes para fazer dele um ente. Ou seja, além de ele ter propriedades matemáticas, ele tem que existir e ser alguma coisa. Esta alguma coisa que a coisa é não é definível matematicamente. Então, e muito menos a sua existência pode ser definível matematicamente. Ou seja, para que algo tenha propriedades matemáticas, é necessário que ele seja algo e que exista. Tá certo? E dentre as inúmeras determinações da sua existência estão algumas propriedades matemáticas ou matematizáveis em segunda instância. Ou seja, a própria dificuldade que você tem de matematizar certas observações mostra que esses caracteres matemáticos não são fundamentais para a existência daquele ente. Então, o que acontece aí é o seguinte, você, de acordo com toda a filosofia antiga, vamos dizer, desde Platão até a entrada em cena de René Descartes, todo mundo acredita que o mundo é a criação do Espírito Divino. Tá certo? Então, que todas as coisas têm, de algum modo, a marca do divino nelas, em graus diferentes. Esses graus diferentes, então, delimitam também os graus de saber que são possíveis a respeito das várias criaturas. E, sobretudo, vamos dizer, o exercício da inteligência humana é possível mediante duas coisas simultâneas. Quer dizer, por um lado, existe uma assistência da providência divina à inteligência humana. Quer dizer, a providência divina sustenta a inteligência humana. Mas ela sustenta a inteligência humana só internamente, quer dizer, agindo dentro do seu cérebro e tornando você mais inteligente? Claro que não. Ela também ajuda você mediante todos os objetos e todos os seres que compõem a criação e que tem cada um deles uma forma inteligível. Quer dizer, não é somente a inteligência que é inspirada por Deus, é a inteligência e o inteligível. Se não tivesse o que inteligir, meu Deus do céu, não adiantaria você ser o sujeito mais esperto do mundo. Tá certo? E se os objetos da natureza fossem ininteligíveis, também não adiantaria absolutamente nada você ser inteligente, porque você não inteligiria coisíssima nenhuma. Então, isso quer dizer que a ação divina que sustenta o conhecimento humano, ela é dupla. Ela, por um lado, dá aos objetos formas inteligíveis, de maneira que você pode olhar essas coisas e saber o que elas são. E, por outro lado, infunde na nossa mente a capacidade de apreender essas formas, distinguindo-as da presença material dos objetos, né? Então, por exemplo, quando você vê um vegetal e vê uma pedra, quer dizer, você percebe imediatamente a forma inteligível que dá a esses entes uma diferente modalidade de existência, uma diferente modalidade de presença para você, não é isso? Então, o simples fato de que um vegetal você talvez possa comer, nem todos, mas pode, tá certo? E a pedra você não pode, tá certo? Já lhe dá uma informação preciosa sobre a forma inteligível. Note bem, esta informação que torna, vamos dizer, um tomate comestível e não dá o mesmo atributo a uma pedra, não está na simples presença material da pedra e do vegetal, porque é uma qualidade comum a todas as pedras e a todos os vegetais. Não é isso? Então, o que você está captando no vegetal e na pedra é o seu potencial, é o potencial de ação de cada uma, de ação e de paixão. Quer dizer, que ações este ente pode fazer e que ações ele pode sofrer e quais não pode. Então, isso aí são propriedades que você deduz da forma inteligível. Se não existissem as formas inteligíveis, a nossa inteligência iria se operar sobre quê? A partir do momento em que as formas inteligíveis desaparecem e somam somente as propriedades matematizáveis dos entes, então acontece que a ação divina só pode operar sobre a inteligência humana em si. Então existe, fora de nós, um conjunto de meros objetos matemáticos, formas matemáticas, que em si mesmo não nos dizem o que os objetos são, e existe dentro de nós uma força miraculosa, que produz em nós a certeza absoluta da nossa existência, a certeza da existência de Deus através do infinito e, através da noção do infinito, a certeza de que os objetos do mundo exterior existem realmente. Mas é uma certeza intelectual deduzida das propriedades do eu e das propriedades de Deus. Ou seja, você só consegue admitir que uma pedra existe e uma pedra é uma pedra porque você sabe que você pensa logo existe, sabe que Deus fundamenta a sua inteligência e sabe que Deus é bom em não enganar você com uma série de objetos fictícios em torno, então, portanto, os objetos do mundo exterior devem, de fato, existir e ser alguma coisa. Ou seja, para você chegar a entender aquilo que qualquer analfabeto entende na primeira, isso é que as coisas existem e são algo, você tem que fazer todo este trajeto e fundamentar tudo na inteligência humana. A inteligência humana, então, se torna o elemento fundante, né? E Deus é a garantia desse elemento fundante e a conexão que existe entre nós e os objetos se torna uma conexão puramente intelectual e deduzida, em vez de ser percebida nas próprias formas das coisas. Ou seja, para você saber que um coelho é um coelho, você precisa saber que você pensa logo existe, que Deus garante o seu pensamento, que Deus botou o coelho lá, não pode ter botado para te enganar, então podemos acreditar que um coelho é um coelho. Isto tudo é tão artificial que... Daí nós perguntamos, de que experiência originária isso pode ter surgido? E daí vemos que Descartes nos ajudou a responder essa pergunta, dizendo que a experiência originária foram aqueles três sonhos que ele teve. Tá certo? Mas o que, que ele fez com essa experiência originária? Ele as examinou, ele aprofundou o conteúdo e o significado delas? Não, ele as tomou como ponto de partida, ele as tomou como uma revelação dogmática, que na verdade não são de maneira alguma, porque as revelações dogmáticas podem ter uma riqueza e multiplicidade de sentido, mas não pode ter um sentido incoerente. Então, Deus não pode proibir e mandar você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, você vê que estes sonhos, quando examinados, você vê que eles contêm já neles um fermento de ambiguidade. Porém, Descartes em nenhum momento percebe essa ambiguidade. Isso quer dizer que, em vez de examinar e aprofundar a sua própria experiência, ele se colocou dentro dela como se ele fosse um personagem do sonho. Quer dizer, o René Descartes, que passa a existir a partir desse momento, não é o Descartes que sonhou, mas aquele que foi sonhado. Daí, vamos dizer, o caráter fictício de toda a filosofia de Descartes. Caráter fictício do qual ele está, de certo modo, consciente o tempo todo. Também nós não podemos esquecer que Descartes leu muito pouco. Descartes praticamente não lia livros. Ou seja, ele só se preocupou com o que os outros pensavam durante um certo momento, quando eles, né, como Thomas Hobbes, Mersenne e outros, apresentaram objeções às suas meditações de filosofia primeira, e ele respondeu às objeções. Mas, ver a multilateralidade de perspectivas que existe no meio cultural e que servem para nós como suporte, como apoio, para que nós consigamos enxergar os objetos dentro de uma rede de perspectivas que fazem com que esses objetos tenham na nossa representação intelectual a mesma multilateralidade, a riqueza que elas têm na sua presença objetiva, isso tudo está ausente em Descartes. Então, podemos dizer, tudo o que René Descartes fez foi tomar um sonho como se fosse uma revelação e raciocinar e criar uma estrutura de justificação daquilo que ele viu em sonho. Ora, é evidente que a ideia de substituir os entes reais pelos seus modelos matemáticos apresenta uma vantagem técnica, porque permite que você manipule industrialmente ou tecnicamente esses objetos, transformando-os em outras coisas. Mas, como eu disse no livro Jardim das Aflições, quando você pega uma árvore, serra e a transforma numa cadeira, tá certo? Ela não pode mais voltar a ser árvore, quer dizer, ela não vai ter mais as propriedades da árvore, vai ter somente as propriedades da matéria, a madeira, tá certo? Que agora adquiriram a forma de cadeira. Então, isso quer dizer, transformar um objeto numa outra coisa não é conhecê-lo. Se você transformou uma cadeira, bom, agora você pode conhecer a cadeira, mas não a árvore. Tá certo? E se você, a cadeira fica velha e você a queimar na sua lareira, tá certo? Você vai conhecer o quê? O calor, mas não a cadeira. E assim por diante. Quer dizer, a transformação dos objetos, embora, claro, ela tenha uma utilidade prática imediata, ela não é um modo de conhecer. Ela é um modo de manipular a realidade. E quando nós vemos que no século XIX, os filósofos pragmatistas, William James, Peirce e outros, dizem que a verdade de uma proposição está naquilo que nós pretendemos fazer com ela, você vê que a transformação do conhecer em modificar se impregnou profundamente na cultura, ao ponto de que a ideia mesmo de conhecimento desapareceu. E hoje em dia, quando nós entendemos alguma coisa a mais a respeito do domínio sobre a natureza, nós podemos entender o que existe de ambíguo e de perigoso em tudo isso. Em primeiro lugar, quando se cria, vamos dizer, um avanço técnico qualquer, a maior ilusão que você pode dizer é que a humanidade conseguiu um domínio técnico sobre a natureza. Não. Alguns indivíduos conseguiram o domínio técnico sobre um determinado processo e, na mesma medida, eles têm um domínio técnico sobre as outras pessoas. Então, esta passagem, esta transição do conhecimento dos objetos da natureza para o conhecimento dos seus esquemas matemáticos, ela tem uma série de implicações sociológicas, políticas, etc., etc., que podem ser temíveis. Por quê? Você vê que hoje em dia, essas elites econômicas que têm a investigação científica sob seu comando, que financiam e, portanto, orientam o sentido da investigação científica, eles pensam, por exemplo, em produzir condutas coletivas por meio da manipulação genética. Então, quer dizer, não estão interessados em conhecer o ser humano, mas em transformá-lo em outra coisa. Alguns chamam isso de super-humanismo. Tem aquele filósofo Sloterdijk, esqueci o primeiro nome dele, que é um adepto do super-humanismo. Quer dizer, nós vamos criar pessoas que tenham, digamos, QI 320, que possam viver 340 anos, tá certo? Que sejam todos campeões de esporte, etc., etc. E é evidente que nunca mais saberemos como eram os homens de antigamente. Ou seja, isso aí é realmente uma substituição, quer dizer, do conhecimento pela manipulação. E passado um certo ponto, você não tem mais como voltar. Quer dizer, você vai fazer uma mágica, mas essa mágica vai te envolver de tal maneira que você não vai poder mais saber como você entrou nela. Quer dizer, o conhecimento do processo se torna proibitivo. Você tem que viver do esquecimento da situação anterior, porque você a substituiu de tal maneira por uma situação nova que a antiga se tornou inimaginável ou impensável. Naturalmente, então, o conhecimento do passado também sofre esta mutação. Você não vai mais investigar o passado para saber o que aconteceu, mas saber o que você quer fazer com ele. Então, toda a história passada se transforma num instrumento de manipulação para o uso dos políticos presentes. E o que é isso? É um vasto processo de esquecimento. Quer dizer, o esquecimento contribui para o acréscimo do poder daqueles que têm, vamos dizer, a pesquisa científica, entre aspas, sob seu comando. Então, você vê que a ideia do domínio sobre a natureza, que foi uma ideia que inspirou muito René Descartes, como também Bacon, ainda mais explicitamente Bacon, em nenhum momento esse indivíduo parece se dar conta, pelo menos declaradamente, de que não é o poder da humanidade sobre a natureza que aumenta, mas o poder de certos grupos e indivíduos sobre a matéria e sobre os demais seres humanos. Não é isso? Que este processo, então, fosse ao mesmo tempo identificado, vamos dizer, com o advento da democracia, dos direitos humanos e de uma liberdade maior para todos, é um dos enganos mais monstruosos da história humana, porque é evidente, não há aumento nenhum da liberdade, mas há aumento do controle. Se você pegar, mas na sociedade democrática dos Estados Unidos, pegar aqui nos Estados Unidos, né, o governo hoje tem meios de ação sobre os indivíduos que os maiores tiranos da antiguidade jamais puderam imaginar. Por exemplo, nada impede que neste momento, por exemplo, tem um cara do FBI a 3